Agora o pagode vai pegar fogo, Rio de Janeiro! Malandragem é poder ficar despreocupado. Se tem outro azarando, vou mandando recado. Se ele está te cantando, eu não sei, mas te olha de um certo jeito. Todo mundo tentou, eu provei o seu corpo inteiro. Quando chegou na festa eu vi, geral tava te olhando, mas teu olhar me filmou, eu senti que estava me amando. E na música lenta eu provei para todos que sou o primeiro. E ao som do ferrugem rolou, lá viu o tempo, balança a mão e vê. Vamos lá! Despreocupado. Se tem outro azarando, vou mandando recado. Se ele está te cantando, eu não sei, mas te olha de um certo jeito. Todo mundo tentou, eu provei o seu corpo inteiro. Quando chegou na festa eu vi, geral tava te olhando, mas teu olhar me filmou, eu senti que estava me amando. E na música lenta eu provei que sou o primeiro. E ao som do ferrugem rolou o quê? Vamos, Rio! Fica! Vamos lá! Despreocupado.